Caramba, Cash está começando mais um, queridos. Sensacional isso. E desenhado, Cash. Nossa, essa foi terrível. Mas enfim, vamos aqui apresentar a galera que está conosco hoje aqui, por favor, Tute. Fala, galera, tudo bom com vocês? O Rio de Janeiro continua lindo. Mensagem direta assim. Aqui. Tá lindo sim, o céu tá cheio de estrela. Tá muito bonito. Nosso correspondente diretamente do Rio de Janeiro. Brincadeira. E mais um participante aqui conosco, por favor, Rafa. Opa, e aí, galera? Mais uma vez relembrando meus desenhos da infância aí, ou da infância de muitos, né? Não falar só da minha infância, né? Que egoísta você, hein, Rafael? Mas então, acho que esse vai ser muito legal e espero que o cast seja mais legal do que o meu sono agora. Sensacionations. E galera, infelizmente não temos nem a Ferdi, nem a Carol aqui. A Ferdi está em Brasília. E a Carol está no YouPix, um evento que está rolando aí. Então muita gente famosa e legal lá no YouPix, ela está lá. Está aqui conosco hoje. Beleza? E vamos então para as nossas mensagens. Isso, tem muito beijo para ela aqui. Espero que ela esteja escutando o cast para ela receber os beijos de vocês. Beleza? Bom, vamos para o nosso primeiro comentário aqui. Comentário do Sacaro, ele falou: um beijo para Carol. Muito bem, caramba, cast. Está ficando cada vez melhor, ainda mais com a presença da Carol Godoy. Um beijo para o Rafa, meu xará, que pediu um beijo, rapaz. Ah, obrigado, cara. Me senti lisonjeado. Isso aí, rapaz. Então, vamos aqui então, o próximo comentário. Alex, posso ler? Leia, Aleph Barros. Aleph Barros. Foi uma feliz surpresa ter a Carol aí com a galera do caramba. Eu já acompanho seu vlog há muito tempo e gosto muito. Uma pena que a Fede não participou desse cast, porque com certeza ela teria muito o que falar. E não esqueça que o YouTube contribui muito para o CarambaCast, porque, por exemplo, eu descobri vocês através de um vídeo da Fede. E acredito que muitos que acompanham também. Abraço para todos. E o próximo comentário do Rafael Pedroso Rodrigues. Ele falou: fala, carambeiros, muito foda esse cast do YouTube. Porque, tipo, tudo começou com os vídeos sem noções e depois foi evoluindo por causa dos blogueiros. E ultimamente quase todo mundo faz vlog. Mas o Portal Caramba é muito foda. Bem-vinda, Carol. E falou aí para vocês. Isso aí. Isso. Próximo comentário. Próximo comentário é do Halisson, não sei pronunciar o nome dessa criança até hoje. Mas pra lá, ele conseguiu inventar, fazer uma neologia, uma nova palavra. Acho que, quem sabe, até a maior neologia já inventada. Fala, brotherzada doido, na maldita muito foda que faz meus domingos ficarem fodásticos. Tudo isso sem barra de espaço, isso que é a prova de gramática contribuindo para nossos comentários. Então, porra, mano, o Rafa parece estar gripado imitando o carinha lá, LOLs. Stick. Carinha lá, LOLs. Eu vi o vlog da Carol e ela é muito linda. Beijo pra ela. Beleza. Só porque ela é bonita, você tá mandando beijo pra ela, hein? É, se ela fosse feia. Se ela fosse feia, você tava falando um abraço. Um aperto de mão, um tchauzinho de longe. Ah, e antes do PC Siqueira. Foi o L Repórter, que era o primeiro blogueiro famoso. Cara, fama não se mede, não sei o que lá, mas tanto faz. Eu acho que tô a fim de fazer um vlog. Pense em mim fazendo um vlog. Cara, eu queria te falar uma coisa. Eu nunca te vi na vida, então eu não consigo pensar em você fazendo um vlog. Sinto muito. Pense em mim que eu estou pensando em você e me diz. Eu quero te dizer, vem pra cá. Bom, vou ficando por aí. Por aqui. Cadê você? Nossa. Prepare-se para receber meu comentário de voz no próximo caramba. Não precisa não, tá tudo bem. Que horror. Falou, manolada zona do caralho, menos a Ferdi, agora Carol e também Poli, mas ela nem grava mais. Nossa, cara, desenterrou a Poli. Desenterrou a Poli. Caralho. Caralho. Você falou desenterrou a Poli, imagina a Poli levantando que nem um zumbi. Tá. Bora. Isso. Próximo comentário. É o Brian. Isso. Próximo comentário é do Brian. Falou: olá, galera do caramba. Confesso que no começo não curtia muito o cast de vocês, mas comecei a dar mais chances e tô aqui. Muito bom, continue assim. Vê se faz um cast de algo nostálgico. Beijos para a Carol. Ah, e o Fauzi comentou logo em seguida, falou assim, ó, dita gay no YouTube, né, Rafa? Fauzi gay no YouTube, né, Rafa? É, exatamente, vocês ditem Fauzi gay no YouTube e vocês vão ver o que que aparece. Aí, vocês esquecem de apontar onde eu... É, vocês esqueceram de apontar onde tava o se inscrever, e aí eu não achei, porque, tipo, todo mundo no vídeo fala, tipo, se inscreva aqui e aponta, tipo, e a gente não apontou, você falou se inscreva. Não, eu apontei. Isso. Eu apontei, ninguém percebeu, mas eu apontei. Enfim, tá. Era pra ser engraçado. Tá muito bom, continue assim. E eu quero mais um. É, eu quero mais com o irmão do Rafa. Troll. É, ninguém sabe, mas ele tem uma paixão secreta pelo meu irmão falso. Aí, antes aí, o comentário do Brian falou: faça um cast de algo nostálgico. Nostálgico. E estamos falando hoje de algo nostálgico. Tá vendo? Tema de hoje. Caramba, cast atendendo os pedidos. Isso. É, e o próximo comentário? Kevin Coppola, Coppola. Oi, gente, já que vocês não leem meus elogios, não é que a gente não leu, a gente não agradeceu, a gente leu, só não agradeceu, porque a gente é um pouco convencido. É humildade. É, a gente só é convencido, mas a gente leu, não vem falando que a gente não leu, que a gente leu. Vou falar só da Carol dessa vez, RS. Acertarem mais uma Caramba Cat. Parabéns, Carol. Palmas. Foi um tema muito bom. Gosto muito de vlogs, tanto brasileiros quanto americanos. Acompanho uns 30 vlogs. Puta que pariu. Nem eu ia ter coragem disso. Inclusive que o IAH, o 5 Vlogueiros, o Portal Caramba e o da Carol. É isso, abraço pra vocês e beijo pra Fede e para Carol. É só. Próximo comentário. Próximo comentário é do Ranieri. É, ele falou assim, bem... eu acho que o YouTube é simplesmente um dos sites mais úteis que existe. Ele ajuda muito a galera na divulgação e tudo mais, é muito bom. Com relação aos vlogs, cara, tem muitos vlogs que ele escreveu, mas tudo bem. Tem muitos vlogs bons por aí. E nem todos são cópias do Felipe Neto ou do PC Siqueira, como por exemplo o anônimo da Teamplay e o cara é true demais. Beijos para a Carol, a nova Carambase, e também para a Feige e para o Rafa. Abraço para os homens, falou. Sacou? Beijo para a Feige, para o Rafa e abraço para os homens. Eu sou gay, tá? Condenando, né? Mas enfim. E o último comentário aqui do João, ele falou: o cast foi bom, gostei bastante da nova integrante, parabéns. Chame o Octa para participar de outro Caramba, abraços. A gente chama, cara, mas às vezes ele não quer. Nega é foda, né? Pra gente gravar o Caramba. Aí depois fica falando, pô, o Caramba foi mó massa, queria ter gravado. É, se fodeu. Só isso. Brincadeira, o Octa é meu amigo, ele grava vídeo comigo. Amo você. Todo mundo está presente. Se a gente fizesse um cast de todo mundo, eu não ia achar ruim. Eu chamo todo mundo. Ia ser uma manolada, uma zona do caralho. Isso. E é isso mesmo, eu chamo todo mundo, mas, por exemplo, se quando falta alguma pessoa aqui, não é porque eu não chamei, realmente eu chamo, mas é porque as pessoas não aparecem, ou sei lá, surgem contratempos, mas enfim. Bom, vamos para o nosso querido tema de hoje, isso, desenhos antigos aí, tema nostálgico aí, que alguém pediu, tema nostálgico, então vamos para o tema nostálgico, enfim. Vamos aqui para o nosso garoto, como é que digamos? Garoto mais desenhado aqui do Caramba, é isso. Enfim, Tucci, um desenho antigo para nós, compartilhe. Um desenho antigo, eu lembro aos 3 anos quando eu fiz um desenho antigo, brincadeira. Cara, sério, tem coisas que eu falo que não deve gravar o Caramba de madrugada. Mas beleza, um desenho antigo bonito é... Flintstones, cara. Flintstones era um desenho... Puta, genial, cara. Porque, tipo, a coisa mais interessante dos Flintstones era que eles viviam, tipo, numa sociedade basicamente igual a nossa, só que era tudo meio irregular e nada era reto e as coisas eram e meio... E que era antes de Cristo e tinha Natal, né? Ah, como você pode ver uma realidade, cara? Tipo, porra, os Simpsons são pessoas amarelas. Existem pessoas amarelas e indianas e, porra... Aí, e Flintstones era tudo, tipo, controle remoto, era um pássaro que saía de um pedaço de pedra, ia lá e apertava o botão que ligava a TV. Tipo, ninguém explicava como a TV ligava, mas ela ligava. Tinha um elefante que era a pia, né, era a torneira da pia, ou também o chuveiro. Porra, cara, era uma coisa bizarra, né? Tipo, imagina você vivendo nisso hoje em dia. Isso, e já tem um lado totalmente oposto, que era o dos Jetsons lá, né? Que já era coisa totalmente futurística do Neg. Sabia que eles acreditavam que naquela época, que seria o ano 2000, seria aquela época, né? De... É sério. Não, assim, eu tô rindo porque, pô, igualzinho ficou. É. Tipo, eles 2000... acreditavam que os anos 2000 a galera ia sair voando por aí, bom, né? Mas não rolou. De coisa tecnológica, ano 2000 a gente já tem Robocop andando aqui na rua do Rio de Janeiro, né? É tipo isso, estamos quase igual aos Jetsons, então, ano 2000. Tá, o Robocop aqui. Outro desenho também sensacional que eu achava espetacular. Que era... Isso, Thundercats. Eu não curtia, eu era tipo aquele tipo de criança que tinha preconceito com quem via Thundercats. Ai, que horror. Fazia bullying com as pessoas que viam Thundercats. Não deixava ninguém brincar, quando eu era o dono da bola, não deixava brincar quem... não. Eu era babaca, sempre fui. Thundercats era sensacional, isso. Você até fazia com aquela brincadeira com o seu amiguinho e vai abrir as... O olho de Tandera, era coisa assim. Ai, que horror. Era a piadinha do céu. Era ali, ó, no matinho, vamos. Você vai abrir o olho de Tandera, era a piadinha do século que o povo usava. Que o mal... Eu esqueci a expressão. Mas tá, o que cargas d'água era o olho de Tandera? O olho de Tandera é a espada justiceira do garoto lá, que ele pediu pra abrir o olho da Tandera, enfim. Ai, para, aí a espada crescia, cara, era uma coisa totalmente mensagem sobre... Que nem He-Man, né, cara? He-Man era uma cara, parada bizarra, tipo, aqueles caras bombadinhos de academia, tão andando assim de boa e... Caralho, tá rolando confusão, calma aí. Saca a espada, joga pro céu e fala, pelos poderes de Grayskull. Eu tenho a força. Do nada, o gatinho dele vira uma onça. Ele vira um fisiculturista. É. Ah, cara. Não é desenho? Os Simpsons podem ser amarelo. Os caras podem imaginar muita coisa. Até os Flintstones podem ter Natal. Mas o olho de Tandera não pode fazer a espada crescer. He-Man não pode virar fisiculturista nem coisa nenhuma, obviamente. Mas tem desenhos mesmo que são míticos, velho, antigos. Que eu vou citar esses desenhos pra vocês vão concordar comigo. Primeiro, mais mítico de todos, é Pica-Pau. Claro. Depois tem o Tom e Jerry, Pernalonga e Frajola. Todos esses, velho, são míticos, velho. Quem que era no pequeno e nunca viu, velho, é Pica-Pau e Tom e Jerry, velho? Sério mesmo, velho. Isso aí era violência, tipo, e o Tom e Jerry, tipo, é um desenho meio tipo, diferente, porque ele não tem fala, né, às vezes. Em raros desenhos do Tom e Jerry que tem fala. Mas se for fala, não é do Tom nem do Jerry, é dos donos dele, né? Então é um desenho que às vezes não tem fala e, tipo, acontece, é mó legal. E, tipo, eu passei minha infância inteira vendo. Cara, tipo, porra, eu tinha um medo do cacete daquele Pica-Pau, o primeiro Pica-Pau, saca? Que Pica-Pau, malucão, meu Deus do céu, aquele... Caralho. Que porra era aquela? Aquilo ali me dá um medo do caralho até hoje, cara. Aquele olho de lunático, puta que pariu, me dá arrepio só de lembrar. O Pica-Pau maluco. Cara, também tem aqueles, tipo... Formiga Atômica, ligeirinho. Porra, Formiga Atômica é uma parada, tipo, tão underground daquela época, saca? Só a galera, tipo, meio sociedade alternativa que assistia Formiga Atômica e tal. Era agora, tipo Pantera Cor-de-Rosa. Formiga Atômica é muito foda. Isso! E Pantera Cor-de-Rosa também, cara. Pantera Cor-de-Rosa é mítica, que também, você vê lá, sempre aquela mesma coisa. É tipo Papa Léguas lá, né, velho? Tipo, porra. Cara, Papa Léguas, cara, tinha uma coisa que me deixava puto. Porque, tipo, tinha umas paradas, tipo, a armadilha perfeita, saca? Era, tipo, nunca dava certo. Porra, né? Era o caminho assim, aí o cara com a corda e tal, o Papa Léguas pisava na parada, a parada era pra amarrar o pé dele, dar uma volta e tacar ele contra a parede, ele desmaiar, e o cara quebrar o pescoço dele e fritar ele. Mas aí o cara passava e, tipo, tava errado, e, porra, eu ficava puto, e aí o coiote se fudia, cara. Sério, eu torcia muito pro Coyote. Torcia muito pro Coyote. Até hoje eu torço. Eu acho o Papa Léguas filha da puta. E pra tem mim, também quem nunca assistiu Corrida Maluca, né, velho? Corrida Maluca, eu fazia sempre... Eu ficava apostando no que ia ganhar. E de vez em quando... Não, toda vez eu aposto. Suas apostas. Vem, 5 reais no Tique Figarista, hein? Não, eu apostava nos carinhas da pedra lá, aqueles. Tipo, parecia os Capitão. Capitão Caverna já, ó. Tipo, os dois lá que eram gêmeos. O Caverna. Já citando o Capitão Caverna também. Que, nossa. É Capitão não. Caverna! Capitão Caverna! Outra coisa legal, cara, o Speed Racer. Muito foda. Não, era legal que, tipo, era um jogo de câmeras, digamos, que não existiam câmeras, mas, tipo, era uma parada, era um jogo de fase, saca, tipo, oh não, o carro do Speed Racer bateu. Aí focava assim no rosto de um, ó, oh! Focava no rosto de outro, ó. Oh! Era uma coisa meio estranha, saca? E até hoje sacaneio isso. E, bom, já a gente citou aí também, queria citar um ponto que a gente tava falando de He-Man. Gente, eu tava vendo que o cara se transformava num fisiculturista, ele era, sei lá, um cara loiro, camiseta rosa, coisa totalmente simpática. É, se transformava num fisiculturista, eu estava vendo no YouTube aí, vou até estar procurando pra colocar pra vocês, que tinha um esqueleto lá, o cara totalmente do mal. Tem um episódio que eu falei, acabou com toda a minha infância. O esqueleto, isso, ele vira do bem, cara. Não. Sério, é o especial de Natal do He-Man. O esqueleto pega, não sei o que lá, o cachorro de um dos meninos lá da série. Ele fala desse jeito: eu estou sentindo uma coisa estranha. Eu acho estou que estou sentindo uma treta. É o Grinch. Estou sentindo uma treta. Estou sentindo uma coisa estranha, parece amor. Sério, acabou com toda a minha infância. Então eu vou, gente, compartilhar. Acabar me retirando desse cast de hoje. Não quero mais saber de gravar coisa nenhuma, não tem a mínima graça agora. Isso. Virar homem você não quer, né? Merda. Vou acabar com a infância de todos vocês também, então veja o especial de Natal do He-Man que vocês vão achar sensacional. Cara, agora uma parada. Cara, tem um aqui que é mítico, Cavalo de Fogo. Aquela apresentação do Cavalo de Fogo sempre foi muito mítica, né? Porque ela sempre cantou toda toscamente, toda erradamente, né? E é mó desafinada. E ela cantava lá, Cavalo de Fogo. Não sei se vocês lembram disso? Nossa, eu decorei a música, cara. Infelizmente. E tem outro também que, pô, era muito foda. A galera fica me chamando de Doug Funny. Mas é. Doug Funny era muito foda. Nossa, cara. E eu não pareço o Doug Funny. Parece sim. Parece. Vai se fuder! O Capitão Codorna lá, coisa sensacional. É, velho, tinha o Skinner, né? Skinner? Skitter. Skitter? Acho que era. Caralho. Skinner é o diretor dos Simpsons, cara. É Skitter. Skitter. E quem aí nunca assistiu Snoopy, né, velho? Porra. Minha infância, cara, foi baseada em Snoopy, cara. Agora tem uma parada, tipo, a intrigante e misteriosa história de Caverna do Dragão. Isso. Tá. Nossa. Cara, tipo, cara, deu muita merda essa parada da história da Caverna do Dragão. Porque, tipo, a história é a seguinte, né? Tá a galera lá, opa, parque de diversão, opa. Aí eu não sei que merda dá, mas do nada eles vão parar na Caverna do Dragão. Tipo, pá, tamo na Caverna do Dragão, fudeu, galera. Aí, beleza. E, tipo, era foda, cara, porque, tipo, a cada episódio, caralho, vamos sair da Caverna do Dragão, bora lá, do nada. Aí o mestre dos magos, não, calma aí. Como é que eu vou fuder vocês? Não, é tipo, eles sempre se fudiam. Até que teve, eles não passaram o último episódio, mas não, o último episódio não é o que você tá pensando. O mestre dos magos não é o Vingador. Esse é o episódio errado. O roteiro original é o que eles descobrem que... Prepare-se. Não, Vingador é filho do mestre dos magos. E ele foi amaldiçoado. Inventa tanta coisa. Pode ser tudo que vocês quiserem, porque a série foi cancelada e não teve fim. Logo, vocês podem inventar qualquer coisa, que talvez qualquer coisa pode ser a verdade. Então, beijos. Isso. O legal da Caverna do Dragão, pra Globo, que ela gosta de reprisar as coisas, a Caverna do Dragão não tem uma série contínua, assim. Por exemplo, você coloca só abertura, cara, só. Primeiro, tipo, episódio, aí depois fica repetindo e, porra, eles não saem de lá. Uma coisa bem legal. Não, a sinopse da Caverna do Dragão é: eles tentam sair de lá, mas se fodem. Sim. Próximo desenho. O Fantástico Mundo de Bob. Quem nunca assistiu aí, bicho, de Velotrol? Sempre andei de Velotrol só por causa do Bob, velho. Não, o Tio Ted era sensacional. Eu sempre quis ter um Tio Ted, cara. Tio Ted era foda, cara. Outro também, Rugrats. Rugrats Crescidos? Mas esse aí é mais recente, né? Não, Rugrats, não os Crescidos. Os bebês. Não, mas mesmo. Tem os. Mas é mais recente também. Não, ah, cara. Mas é muito legal. Ah, e pô, a gente não pode esquecer do Scooby-Doo também, né, velho? Porra. Scooby-Doo sempre é legal, velho. A gente sempre que vai se dar. Sabe, a gente sempre sabe que vai acontecer coisas boas no final lá. E tipo, a gente gosta, velho. Até hoje eu gosto de assistir Scooby-Doo, é muito legal. Cara, véio. Até hoje eu não consigo achar as evidências e descobrir quem é. Não, porque o negócio do Scooby-Doo é você apostar na pessoa que não tem nada a ver, que vai ser ela. É tipo, verdade. Agora, uma série também de desenhos animados que foi que trouxe essa reca de desenhos animados japoneses pra cá, que foram Cavaleiros do Zodíaco. Zodíaco. A coisa que eu ficava puto é que sempre que a gente ia brincar de Cavaleiros do Zodíaco, sempre era o Shun. Filhos da puta. Eu sempre tinha armadura de mulher, você. É. Eu não assistia muito, então eu não sabia os nomes. Assistia de relance, saca? Mas aí falava, ah, você é o Shun, o cara das correntes. Eu pensava, pô, que cara foda. É, porque tem correntes. Aí eu fui olhar com a armadurazinha rosa, o cara com a voz afeminada. Eu, porra, quero mais ter corrente não. Isso aí é só do masoquismo. Isso. Bom, outro desenho também. Que eu não perdi na minha infância. E era também, não sei se vocês vão lembrar, mas eu era viciadaço nesse desenho também, que era a Nossa Turma. Não é? Ah, tinha um alce, um gato, um esquilo. Caramba. Sabe o que eu lembro? Ah. Eu lembro era do Picolino. Vocês lembram do Picolino? Picolino. Que era aquele pinguinzinho pequenininho que tem um cachorro que fica tentando comer ele ou comer a comida dele, e ele sempre rouba a comida do cachorro e tal, essas paradas. Sim, sim. Certeza. Porra. Era muito foda, né? Pena que o nome dele é Picolino, né, velho? Nada pior do que o Quero Pi da Hello Kitty. Isso. Bom, outro desenho também muito louco, muito louco, muito louco, que eu assistia também na minha infância, que era, não sei se, não, vou tentar lembrar o nome aqui, mas vocês me ajudem se vocês assistiram. Que eram três super-heróis, um se transformava em mola, um se multiplicava e o outro era de água, um negócio assim. Calma aí. Eu esqueci o nome dele. Charada do dia. Eram três super-heróis. Um se transformava em mola, outro se multiplicava. Achei. Eram os Impossíveis. Quem assistiu? Nossa senhora, que são os Impossíveis, ninguém pode fazer nada. Ah, os Impossíveis. Quem assistiu os Impossíveis sabe do que eu estou falando. Ah, eles não têm jeito mesmo, né, velho? Eram os Impossíveis. Agora a gente não pode esquecer, cara, da Betty Boop, né, velho? É a mais antigo, o desenho mais antigo. Nossa. De todos os tempos. Nossa. E quem não sabe quem é a Betty Boop, morra, velho. Isso, morra. A mulher dos tumores. Betty Boop, outro desenho também passava na Globo. Esse era muito louco. Que era DuckTales. Nossa. Nossa, cara. Professor Pardal, os cara, sobrinhos lá. Nossa. Um desenho que eu achava um porre. E nunca vou deixar de achar um porre. E tipo, pro resto da minha vida eu vou odiar. É Penélope Charmosa. Ah. Ah, Penélope Charmosa, porra, chato pra cacete, mano. Caralho. Era uma parada. Porque, tipo, desenhos antigos são mega repetitivos e tal. Mas esse era repetitivo chato, cara, era muito chato, porque tipo, o senhorzinho lá que queria pegar ela, fazer não sei o que, sequestrava ela. E ao mesmo tempo ele era um bom amigo dela, mas ela não sabia porque ela era uma burra. Sabe o que era mais legal de tudo? Era Muppet Babies. Muppet Babies. Muppet Babies, o Gato Félix e também aquelas aventuras do Muttley lá, que é pegue o pombo, pegue o pombo, pegue o pombo agora! Caralho, super famoso, né, velho? Não é Dick Vigarista, cara, tem um nome. É o Dick Vigarista. Não, Dick Vigarista é o personagem, mas tem o nome do desenho. Mas eu sei que Luluzinha também era muito foda, né? Porra, cara, até ano passado eu acordava às 5h30 da manhã pra ver Luluzinha na Globo. Te juro. Eu via a Tecendo Saber, via Luluzinha e via outro desenho lá que eu não lembro qual era. Luluzinha é genial. E a Tartaruga Tuxê? Tuxê. Muito foda, Abby. Tuxê. Ela só espetava a bunda das pessoas. E a espada dela já era toda estragada lá, mas, tipo, ela conseguia matar todos, porque ela era foda. Outro também, que eu não sei, eu acho que esse não passou na Globo, esse passou, pelo menos, eu assisti na TV Cultura, que passava, era Rin-Tin-Tin. Rin-Tin-Tin. Rin-Tin-Tin. Pra quem não sabe, eu fiquei sabendo agora um dia desse, parece que vai ter filme do Rin-Tin-Tin, cara. Esse daí eu não vou perder por nada, porque deve estar sensacional o filme do Rin Tin Tin. Mas enfim, outro desenho. Deixa eu ver. Olha, tem o Pepe Legal. Caralho, Pepe Legal. Não, é El Pepe Legal. É, Pepe Legal. Muito foda, velho. Estão relembrando de tudo agora. Tudo agora faz sentido. Eu senti muita falta dessa época, porque eu era retardado, eu gostava de tudo, cara. E era muito legal os desenhos dessa época, né, cara? Era muito foda. Mas eu acho que um dos principais desenhos, assim, que eu lembro que, tipo, televisão é foda, né, velho? Televisão brasileira. Fica passando os desenhos da década de 30 no ano 2000, né, velho? Porque a gente, nós somos pobres. E não temos jeito de ficar comprando as séries mais cabulosas. Então, a gente tem que assistir Riquinho de 1925. Mas esse sempre passa o mesmo episódio. Cara, eles compram só um episódio e fica passando ele pra sempre. E não, Riquinho é uma parada estranha. Porque, tipo, cara, quem é que quer ver um filho da puta de lourinho, de olho, não é de olho azul, que tem uma grana do cacete, se metendo em confusões do tipo, oh meu Deus, não sei o que lá, roubou meu taco de beisebol. E aí ele usa o dinheiro dele pra conseguir. Cara, eu não quero ver isso, porque minha realidade é completamente diferente, cara. Tipo, isso é uma parada que me dava raiva, porque eu não tinha a grana que ele tinha. Tanto que quando saiu o filme, tinha um McDonald's dentro da casa dele. Isso me deixou muito puto. Caralho, deixa eu ter um McDonald's dentro da casa dele. Não, outro desenho massa também. Foda, Popeye. Porra! Pipiripiri, pipiri. Não. Foda mesmo, não é Popeye. Foda mesmo é... Esqueci. Caralho, é tinha foda. Outro. Tem o Mickey, né? Nossa. Mickey, nossa, e tem As Aventuras do Pateta lá. Não, como é que era? Que tinha o Pateta, o Bafo, que era... É, do Max, o filho do Pateta. Isso, muito foda esse, velho. Bots. Cara, convenhamos que a Disney, tipo, se não fosse a Disney, eu não sei o que seriam as crianças hoje em dia. Isso. Mensagens subliminares valendo pra alguma coisa. É, isso aí, mensagens subliminares deixando seus filhos como você é. Isso. Outro desenho. Batman das Antigas, cara. Batman das Antigas, que tinha um queixão. Esse era o mais foda de todos. O Coringa dava um medo do caralho, né? O Coringa. Tô vendo aqui uma foto do Coringa, eu não vou mais dormir hoje, não. Pra mim, os Coringas melhores foi esse primeiro daí e o último que fizeram agora. O do Dark Knight, né? O que o Heath Ledger fez. Foram os mais fodas. Outro desenho antigo também, sensacional, era o Zé Comeia. É o Catatau! Nossa, que antigo, hein, bicho? Zé Comera, foda. Também vai ter filme também. Tipo, sei lá, as coisas estão voltando no tempo. Também vai ter filme do Zé Comera. Esse eu acho que vai ficar uma merda, mas enfim. Cara, eu queria fazer um adendo, lembrar do Batman. Que, cara, eu acho que é um dos desenhos mais... Dos cartoons, HQs, desenhos, tudo mais geniais por causa dos vilões. Cara, o Batman tem os vilões mais fodas que existem. Vamos Verdade. Combinar. Charada, cara. Poxa, só o Pinguim que é inútil. Pra mim o Pinguim não tinha que existir. Mas sempre tem que ter um herói horrível, né? Charada, Duas Caras. Cara, Duas Caras é genial. Coringa, cara, já vi a história do Coringa. Caraca. Que o Coringa, tem várias histórias. Mas uma delas é que o Coringa, ele tinha, tipo, ele era psicólogo e tal. Aí uma vez foi um cara, tipo, bizarro assim. Acho que Victor Zsasz, que é um dos primeiros vilões do Batman, se não o primeiro. E aí ele e aí o Coringa analisando ele e tal, né? Falando, não, sei lá, não sei o que lá. Aí o cara vai e começa a analisar o Coringa. A fazer o Coringa refletir sobre quem ele é. Nisso o Coringa fica doido. E começa a pensar em várias coisas bizarras. E começa a sentir uma vontade compulsiva de fazer crime do nada. Cara, eu acho muito genial. Porque é tipo um desenho pra crianças. Tem um enredo tão bem elaborado. Puta, não é pra crianças, cara. Ah, eu assisti. Mas você assistia filme de 16 anos sem poder também. Não existe. Óbvio. Jaider, eu tô sem ideias. Outro desenho legal. Denis o Pimentinho. Caralho, tu lembra muito, velho. Não lembro de nada. Eu sou uma bosta pra lembrar, velho. É sério. Eu sou o idoso da turma, velho. Caralho, Denis o Pimentinha. Que bosta do Denis. Mas virou filme depois e o filme deles era legal. Ah, eu não achei, não. Aliás, não, achei sim. Esse filme foi legal. Que tinha o Sr. Wilson lá. Nossa. Os desenhos que eu lembro são os desenhos mais recentes, né? tipo Beyblade, Digimon, Pokémon, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT. O que mais, ô Jair? Desses desenhos mais recentes, Ben 10, Brinks. E tipo, já citando os que a gente falou lá atrás do He-Man, fizeram um novo He-Man, cara. Eu achei uma cagada lixo do novo He-Man que fizeram. Passou até na Globo, se não me engano. TV Globinho. Ficou uma merda. Porra. Cara, o He-Man original já não era uma grande coisa. Vamos ser francos. Então, um remake não botava muita fé, né? Outro desenho. Pernalonga e Patolino? Pernalonga e Patolino. Só o Pernalonga também. Que há, temporada velho? De pato, temporada de coelho, temporada de pato, temporada de coelho, temporada de coelho. Não, era temporada de pato, temporada de pato. Nossa. Não, era temporada... Eu acho que é. Bom, o que mais? O que mais? Deixa eu ver. Outro foda que eu lembrei, só vai lembrar a galera antigaça aí, ou então os mais novos também que deu uma pesquisada aí, que era o Capitão Planeta, isso mesmo. Puta, esse é velho demais, esse é da época da minha mãe, velho. Eu assisti essa porra, velho. Eu acho que ainda passa na TV Cultura. Né? Capitão Planeta, eu tava esperando, sei lá, tava esperando uma coisa menos pior que Capitão Planeta, velho. Capitão Planeta era daquele tipo de herói que conhecia. Puta. Ele é o capitão do planeta, né? Não, nossa. Ele conscientizava as pessoas a, sei lá, a catar latinha lá do chão ou alguma coisa do tipo. Mas ele é legal, tipo, tinha uns heróis, um que cuidava do céu, da não, terra. Legal. Ele é legal, ele é legal. Ele é um herói, ele é legal. Você não esperava que ele falava, cata essa latinha, filho da puta. Cata essa latinha, rapaz. E os cinco elementos, bora lá. Os cinco elementos: água, fogo, terra, ar e o quê? Coração. Nossa. Pra que diabos serve o coração? Tipo, não, ele é meu coração. Você não adianta você ter terra, água, fogo e ar se você não tem amor. Ah. Negócio é ter um ambiente limpo, que se foda o amor. Tá bom. Pedia pro coração, cara. Ele agora queria mais... a galera da favela pede amor, né? Galera da favela pede trégua. Tá todo mundo lá limpando os farelos da camisa. Isso. Bom, galera, o que mais? Pra gente finalizar. Citar alguns aqui de relance só. Sei lá, Tutubarão, pra galera antigona também, Tutubarão. Sonic. Sonic. Maguila o Gorila. Esse era foda. Maguila o Gorila. Vou te dar porrada. Não é esse, Maguila. Charlie Brown. Charlie Brown. Charlie Brown também, foda. Só os loucos sabem. Ai, que mais? Manda chuva. Que é mais? Tá chovendo aqui. E tá mesmo, tá chovendo. Tá chovendo tudo. Manda chuva. Tá chovendo muito, vocês estão falando manda chuva, né? Ai, Smurfs aí que o Rafa falou. Ai, cara, desenhos chatos era aquele tipo Smurf, aquele da tartaruga, que era uma tartaruga passando a Discovery Kids. Era uma tartaruga que ia pro colégio e tal, era um saco, puta que pariu. Smurfs, pra mim, quando a pessoa fala Smurfs, eu só lembro dos cotonetes, de cotonete, cara, sério. Eu não consigo lembrar outra coisa, falo Smurfs. Mas enfim, o que mais? Tartarugas Ninjas também, foda. Cara, Tartarugas Ninjas é uma legião de fãs, né, cara? Uma parada que criou uma repercussão do cacete. Mó galera saía na rua, pegava cabo de vassoura e ficava... E o meu personagem sempre era o pior, já falei isso num Caramba Cast, que Tartarugas Ninjas... O Tartaruga Ninja, o Rafael, ele sempre foi o pior, velho. Tinha uns garfinhos lá. Ele não tinha, velho, a parada legal lá. Cara, tinha uns que tinha espada, outro tinha um bastão, outro tinha lá o... Como é que chama? É. O Chaco. O Chaco. Porra, eu adoro o Chaco. Porra, alguma coisa que termina com o Chaco. E aí, você, tipo, não era o Shun. Eu era... mas você não chama Shun, eu chamo Rafael, o bicho também. Então eu era sempre o que tem o garfinho lá. E, tipo, cara, você não tinha nem o direito de ser outro, né? É, velho, não tinha como eu ser outro. Ele falava bem assim, eu vou ser... O Rafael de novo. Entendeu? Não tinha como eu falar, eu vou ser o Michelangelo. Michelangelo, caralho, então Rafael, seja Rafael calado. Entendeu? Não tinha como. Ah, cara, mas comigo era assim, ah, eu quero ser o Seiya. Não, o Seiya já sou eu. Você é o Shun. A gente já combinou isso desde o início do ano. Você vai ser o Shun. Porra, eu não quero ser o Shun, cara. Correndo... Quando eu brigava de Cavaleiro do Zodíaco, era o Camus. Pô, Porra. Porque é de aquário. Oh. E aí, eu sou de aquário. É Camus, né, Jairo? De aquário é Camus. Então, por isso que ele é de aquário, eu sou de aquário. Pena que ele era mal. Eu não sou mal, eu sou um menino do bem. Nossa. Meu Deus, me comovi agora. Mas... O cara legal é que o de Libra, né, era o Doku, e o Doku era um dos mais fodas, cara. Era o mais foda, se não me engano, né? Não, mais foda é o Seiya. Não, Seiya apanhava mais do que saco de pancada. Puta. Ah, o Naruto também apanhava no começo. Muito, e depois virou muito foda, então... Não, mas o Seiya apanhava mais do que nota de um real, rapaz. Era uma coisa sinistra. Ué... Naruto também, o Goku também. O Goku tinha que apanhar bastante pra ele virar Super Saiyajin. Caralho, o Goku mostrou que, tipo, no pain, no gain, cara. Porque, o Goku era brasileiro, certeza. Que isso. Não desistia nunca, velho. O bicho morria, ele dava um jeito de voltar, velho. Mesmo morto. Mesmo morto, ele corria lá pelos corredores do céu, chegava até o tiozinho lá. Tinha, aí, beleza, assim, acabou as esferas do dragão, Goku volta morto ainda. É uma coisa legal. Ele volta com uma auréolazinha, tipo, visitante na prisão. Visitante, acabou a auréola, você volta. Isso. Aqui também, quando as pessoas acabam a auréola, enfim. É, então, outros legal. Desenhos. O legal é pegar AIDS, né? Isso. Legal, tipo, nesses desenhos, tipo, Dragon Ball, você vai medir. Porque, cara, na temporada lá pra frente, ele tá lá metendo porrada no Buu, que é muito forte. Nossa. Aí você pega a força que ele tá agora e coloca ele, tipo, contra o Nappa, que era no início. Porra, ele evoluiu pra cacete, mas mesmo assim, tipo, ele evoluiu pra caralho. Tipo, 8 mil e depois ele tá com 8 milhões de poder de força, saca? Então, era impressionante, cara. Não tinha mais número pra inventar no Dragon Ball Z de tanta força que o Goku tinha. É, antes a gente contava os números. Pra 8 mil, porque o treinamento Z era 25 mil. Aí depois era tanto mil que as pessoas não contam mais. Né? Coisa legal. Enfim, outros desenhos. Medabot, mas já mais recente. Nossa, mas eles são novos, não são antigos. Ah, é mais ou menos, cara. Não. Se falar de Medabot, tem que falar de Hantaro, essas paradas, esses não são desenho antigo. O desenho antigo é Luluzinha, velho. Outro desenho antigo, assim, digamos, é a família Adams. Ah, aí sim, velho. Que é isso, velho? Eu tô te falando. Você viu. Cara, muito foda. Muito foda, mano. Que mais? Timão e Pumba. Família Monstro. Timão e Pumba, mas esse é recente. Né? É, também recente também. É. Yu Yu Hakusho também faz parte dos animes. Mas porra, Yu Yu Hakusho. Cara, eu nunca vou esquecer o primeiro episódio de Yu Yu Hakusho que eu vi. Que ele salva a garotinha, né, e tal. O Hakusho é muito foda. Pra mim, o Hakusho, na minha opinião, assim, eu considero como um dos melhores animes, cara. Enfim, que mais? Tasmania. Porra, Tasmania era muito foda, velho. Tasmania era muito foda. Isso. Era muito legal. É mesmo dos Ghostbusters. Ghostbusters. Tretetetena. It's something strange. Muito legal. Cara. Mas Johnny Bravo também não é tão antigo. Johnny Bravo, assim. Mas não é tão. Isso. Tinha Asterix e Obelix. Isso. É, esse é. Asterix e Obelix. Frangolino também, sensacional. Frangolino. A vaca frango é mais ou menos, cara, mas eu voto em antigo, porque, pô. Ah, eu acho que é antigo, pelo menos pra mim era. É, sim. A vaca frango é legal. Era muito legal, velho. Antigamente quando você. Quando você era mais criança, todo desenho tava bom pra você, né, velho? É, se você acordar cedo e tá passando desenho, pode ser qualquer tipo de desenho, você assistir, cara, era muito legal. Ultimamente as criancinhas estão ficando muito puta revoltas, elas só assistem Ben 10. É, tipo, não gosto de Caverna do Dragão, pra mim tem que ser Ben 10. Cara, e tipo, com tanto noticiário... Porque ele é 10. Isso. Antigamente a gente dava, sei lá, a gente assistia desenhos com, sei lá, com história mais, com magia, as coisas do tipo. Agora não. Se não tiver porrada, a galera não vê os desenhos de... É, tipo, não, uma parada estranha que eu tava vendo Ben 10 Força Alienígena. E, cara, é uma parada muito bizarra que tem uma raia que voa e solta laser pelos olhos, cara. E é um alien. E é um garoto de 16 anos. Que tá tendo que defender o mundo, cara. Tipo, antes era só um cara gay que virava um fisiculturista. Agora uma raia que voa, solta laser pelos olhos e tem que defender o mundo porque é um alien. Aí sim. Isso. Bom, bom, bom. A gente falou de Rugrats? Falamos, né? Sim, bom, galera. Então a gente acho que a gente já falou de tudo, então. A não ser se você lembra de algum, vai comentar no nosso cast aí pra gente também lembrar, compartilhar dessa ideia maravilhosa. Space Ghost. Space Ghost. Foda também. Legal quando eles lançaram o Space Ghost Entrevista, cara. Eu adorava. Então aí, então se você tem mais alguma ideia, se a gente esqueceu alguma, você vai comentar pra compartilhar essa ideia conosco. Conosco aqui. Beleza? Bom, então foi aí os nossos desenhos antigos. Bom, galera, vamos pra conclusão de hoje. Por favor, Rafa. Pô, cara, cada vez que eu falo sobre essas coisas que me lembram minha infância, você fica com vontade de voltar a ser criança de novo. Quando você é adulto, sempre é uma merda, né? Você sempre sabe tudo como as coisas são e sempre se fode. Porque quando é criança, todo mundo gosta de você, eles fazem tudo pra você, e depois que você cresce, fala, ah, se fode aí. Quando você é criança, você pode pular a roleta do ônibus e ninguém fala nada. Hoje em dia, se você for pular a roleta do ônibus, é capaz do motorista pegar uma maquininha de choque e você. Entendeu? Às vezes quando o menininho é pequenininho e ele pula a roleta, é até bonitinho. Todo mundo fala, ele consegue pular a roleta. Agora, se você for grande ou pular a roleta, meu amigo, o nego vai te bater, meu irmão. Por isso que era legal ser criança. Porque às vezes você conseguia ter um sorvete de graça. Sim. Então, se fode aí. Pô, eu lembro que eu ficava na janela aqui da casa do meu avô, aí passavam as pessoas e cumprimentava elas. Teve até uma velhinha que me deu doce, pô. Nunca esqueci. Ela tinha te dado o dedo. Não, ela me deu doce. Eu falei, pensei que era dedo. Imagina, a velhinha tá passando uma criancinha, ela fala. Aí eu falei, oi, tia, tudo bom? Aí ela, oi, aí. Conversei com ela, ela falava, você é muito simpático, viu? Ela tirou aquele papel de confete e me deu. Você é muito simpático, vem aqui em casa depois fazer uns crochêzinhos. Pior que porra, aí fico pensando, caraca, nunca mais vou ganhar confete na janela. O Tuti seduz até a véiazinha do confete, velho, caralho. Tinha 8 anos. Isso. Então, eu seduzo. Seduzo. Nós seduzimos. E o garoto do sedutor de velhinhas, Tuti? Cara, eu tô vendo que, tipo, mesmo tendo 15 anos, eu era uma criança que gostava muito de desenhos antigos e ligava no... Eu só ligava a TV de madrugada que passava essas paradas. Fafadém. Não. Hoje já é outra história. Não preciso mais de TV, mas tudo bem. Na época eu também não ligava pra isso. Na época eu gostava tanto de desenho, cara. Eu era tão inocente, hoje eu sou tão babaca, filha da puta. Ai, que horror. Nossa, sou muito mal hoje, cara. Na época era muito legal. Eu só era malvado com quem gostava de Thundercats, mas de resto era legal. É. Isso. Lembrei um aqui pra encerrar o meu. Sua conclusão encerrando. Isso, vou dar. Não, só vou falar um que eu lembrei aqui, que eu assistia, eu vim lembrar agora, que eu não lembrava. Vim lembrar agora de última hora. Onde está Carmen Sandiego? Isso. Nossa, eu ia falar, mas uau. Eu fiquei até com vergonha e tu não, falou ainda. Esse, cara, eu mas sempre esperava vir pro Brasil, mas não sei se eu perdi o dia que vieram pro Brasil, mas eu nunca vi o que eles vieram pro Brasil, mas enfim. Bom, galera, vamos encerrando por aqui, galera. Vamos encerrando por aqui. Infelizmente, a Carol não pôde estar conosco, nem a Feira de... Nem a Feira de... Mas quem sabe no próximo cast aí, esperamos que sim, beleza? E a Carol vai estar acompanhando aí os beijos que você mandaram pra ela. Tranquilo? Bom, galera, é isso aí. Caramba, cast terminando por aqui. Desenhos antigos, temas nostálgicos de hoje. Hasta la vista. Fui! Nossa, que maneiro. Aqui é o Johnny Bravo. E eu tô no Caramba Cast, muito sinistro.